lá no bairro Óbvias, em Curitiba, tá na banda B. Banda B, Curitiba, ZYJ331, AM550, FM79.3 MHz, canal 157, em caráter digital, na internet, bancob.com.br, e no celular, já no aplicativo da Banda B. Na noite, quinta-feira, vai buscar um local ali.